Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da loja Free Store. Um representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. Vamos nessa, família! O show é com você. Feche, vilão! E a gente vai começar mais um show! Marcílio promove. Marcílio Edson, o motora da pista negra hoje, Gustino do Mingueira. Aqui no balneário do Mandinho, ó. Pra começar! Eu consigo acostumar a não te ver na cama. Tristeza bate em mim como noite sem luz. E aí, Juninho Mix? Mensagem no celular. Paredão Crocodilo hoje. Aqui no apoio do Val. Pra atender, mas acho que é a sensação. Existir e não ligar. Ao quê? Ao ver sua foto. Se você tirou domingo pra beber, você tá no lugar certo. Ouvir a tua voz. Porque hoje vai curtir de tudo aqui um pouquinho. Alô, eu... Marcelo Caleb, o homem do açougue tá na área. E aí, Caleb? Estou... Um abraço pra você, meu irmão. Valdo Alves. Valdo Alves, tá, meu bem. Jeito. Não me troque por ninguém. Se no passado errou, como saber? Já foi mais uma! Pra ainda do Sergi, na galera? Quem tá chegando junto pra Gustinha do Mineiro? Vamos começar na manhã devagarzinho. Assim! Não se calar o meu coração. Dentro de mim me chamando na solidão. No cenário triste da dor. Procuro em você e não acho aquele amor. Em você eu não acho. Bora, professor! A toda moçada, Augusto Gorrinha, aquele abraço pra vocês aí também, ó! Tudo de novo, o que acabou? Só pra curtir! Onde esconder? Val Beletralha! Aquele amor que ganhou meu coração. Onde esconder? Aquele amor que ganhou meu coração. Bora, Betralha! Betralha! O amigo Regis, sua gatinha, Maiane Silva. E aí, Regis? Ele trouxe ela pra curtir as melhores. Se todo pensamento em mim, principalmente quando vai dormir, vai dormir. Você é bobo, finge que esqueceu. E já começa a dar sede de muita gente. Corre no bar, pega o teu bagulho de gelar. Não diga não, que você já superou aquele louco amor. Hoje o festa verão. Ature aí, festa. Lugar, e você vai curtindo as melhores. Bora, Juninho Mix. Meu amigo Bom, se promonte, o Leudo do Sai BMA. E aí, Leozinho, valeu. Maestro DJ Valdo Alves. Cara do sucesso. O amigo professor Botão e o professor Adelmo também. Ele tá na área, bola, Adelmo. Vamos lá, Valdo. Quem lembra dessa aqui, ó? Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem, te perdi. Valdo e Metralha. Ele ficou frente a frente por ali, ó. Amor. Vou pegar esse bronze, daqui a pouquinho tu chega pra detonar, viu? Não há nada mais. Ainda tem Fernandes Belo daqui a pouquinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Juntos sonhamos, juntos. Ó, o Marcinho alugou até um barco pra gente atravessar pra lá pro Maranhão, viu? Direito, mas vou aceitar. Cidade. Bora começar a beber, Marcinho, vai. Por tudo acabar. Só quem lembra aí, é tudo aí. Uma dose no cedro, viu? Cada virada uma golada hoje. Solidade enlouquecer. E sem nós dois nada é igual. Só as meninas! Vai ver. Bora pro giro que todo para consagrou. Aquele giro do Vanguard, Juninho Luiz. Vai tremendo e vai tremendo. Professor Olegário, lá de Augusto Correia, ele tá aqui do meu lado. Ele falou, Valdo, o problema não é dinheiro, o problema é a liga, viu? Eita, professor! Mais uma, quem lembra dessa aqui? Seus olhos te entregavam, eu bem quis. Amigo Marinaldo, obrigado ele, Marinaldo Ramos, o Leandro, o Regis. De cara, fiquei louca por você. Eze e Ariana, não é isso? Vou me explicar, amor, melhor deixar pra lá. Coisas que não foram. O domingo a gente sempre faz assim pra galera. Entender. A gente dá um giro um pouquinho, diferenciar um pouquinho, tá bom? Nada, amor. Já tem muito rock doido, tem a rocha, tem a pisadinha. Hino do Remo, do Paysandu. A gente vai tocar tudão pra você hoje aqui. Vamos lá! Essa paixão surgiu do nada. Para não, crocodilo! Me apaixonei por você, anjo sem asa. Eita, meu paredão, é. Ei, Juninho, por que essas músicas não sei? Tu lembra alguma dessas? Sem asas. Oh, essa paixão. Sumido, não lembrar. Você que chegou devagarzinho se escorando por ali, não vou beber hoje. Já começa da vontade, corre logo no bar, aproveita que é verão. Você que trouxe ela pra dar uma forra também, oferece essa sequência logo. E o Valdo vai tocando. Pra você curtir. Valdo Alves. Oi, senti. Eu. Eu vou mesmo endoidar. Treme tudo. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Juninho Mix, já chutou muito essa vinheta, né, Juninho? Sem você, amor. Eu. O amigo Joãozinho da Veneno. Fala, João. Não me abandona hoje, viu, João? A gente vai beber tudo, João. É verdade. Sou teu único. Todo dia e te penso e não canso de te dar. É muita emoção, vai. Se te faz eu enlouqueço o coração. Pra começar, tu sabes, tudo é aí. Valor, é assim. Tu é. Amigo Rafael por aqui, o Nalisson. A Janaína também. A Jainária. Tá tudo aí, todo mundo curtindo o Malmo de Botão. Por quê? Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Verão. Zenildo Cardoso, Zenildo Cardoso, aqui do meu lado, o empresário bruxo do Tom Mix. O empresário vai. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. Vocês! E você vem dizer que o quê? Que não me quer mais. Parceiro Leleco do Comercial Martins. Não consigo esquecer. E aí, Leleco? A última vez foi real, juro que não sonhei. Correndo ao passado pra... É verão. E o Fest de Verão. Eu lembro. Lembra? De cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Olha, gente, domingo. Abertura da Chácara Martins. DJ Darlan tá chegando. E o Paradão Metrô. Você não pode perder. Promoção de cerveja, quase de graça. Viu? De cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Lembra ou não lembra? Lembra, lembra. Eu lembro. como me emociona. E ainda cada vez mais ficou pra trás. E vem na curtição pra começar. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de meio tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem compra. Rapaz, não coroa, vai. Sobe na nave, com o corpinho bem suado. É pressão, viu? Que o baile é as balete que comanda. Fala, menina, fala pra mim, fala. Sou linda, menina, sou da balete no play. Linda. Sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a galete não esquenta. Sou linda, menina. Bora, Felipe Pressão, arruma as malas que a gente vai já pra Fernandes Melo. O Marquinho da Conveniência. Prime! Aí, Marquinhos. Devagarzinho, aquelas que não sente. E essa aqui? Quando se em novembro foi quando eu te conheci. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Bora, vamos aí, metralha, vai. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais. O cara vai curtindo, vai viajando um pouquinho. Porque você não está. Eu falei pressão, curtição e emoção. Não começa a ver. Leio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. Você nem vai tocar em todas as praias do Nordeste Paraense. Os igarapés também no Basílio. O Val Lopes aqui no Fest Verão e a Túlia aí. O Paredão Croco pipocando no centro e a galera já curtiu. Eu errei, te peço perdoe. Pega logo a tua gelada, vai. Isso. Que fazer. Fala assim, amor, o Valdo veio tocar pra gente hoje. Dá porra pra ela. Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Essa música também atravessa gerações. Quando a gente toca aí no estado do Pará, não tem jeito, o cara corre no bar, começa a beber logo, viu? Primeira curtição! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um doido. Eu te falo uma coisa, Edson. Pode pegar gelada agora, dá um gole. Pra te ver se não desce mais redonda a cerveja. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. Vai preparando o teu corpo que vem um pouco mais. Vai morar daqui. E a chave tá em cima da mesa. Juninho, marca as suas roupas, se o que quiser. Vamos colocar o paredão pra bater nessa música aqui, ó. Dou a volta por cima, sou melhor que você. É bom que o Valby Metralha tá bem na frente ali, ó. Tô sabendo que ele que vai encerrar por aqui hoje. E tem uma tonelada de fogos pra noite, né? E aí, Pê, saudade do lado aqui comigo. O Juninho Missa aqui na frente. É o patrão do gelo hoje. Vai! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. O amigo Evaldo, o Caleb do Açougue. Não dá mais pra esperar. A galera aqui do lado direito estacionando também. Preciso te encontrar. E o Maestro tocando. Maestro do Vanguardia, vai. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Ô, mulher, vai. Olha eu aqui no escuro. Assim a luz me enxerga, não aguento mais. Só prefiro. Hora que tu fala pra ela assim, olha pra cá. Olha, vem pra mim. Tem como não beber nessa sequência. Deixa eu ficar. É no Fest Verão. Só pelo com a minha dor. Pelo teu amor. É tudo ao vivo. Giro que o Pará consagrou. Daquele jeito que o povo gosta. E o povo sabe para metralhar. Chega nas melhores agora! atualizar um pouquinho nessa galera. A música mais tocada em todos os shows nesse mês de julho. A gente já tá hoje no dia 18. Essa música aqui tu pode oferecer pra ela a hora que você quiser. Essa música vai marcar a vida de muitos casais nesse verão. Esse verão. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Alô, garçom, careca aqui do lado esquerdo, do lado direito, na verdade. Traz um pacote de cerveja pro careca que ele tá com sede. Tá com sede, tá com sede. Talvez seja cedo para ti. Ô, parceiro, sem nenhum. Noite eu... O empresário do bruxo, Domício, tá na área. Eu sou da coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então... Manda um vídeo pra ela, um áudio com essa música e fala assim pra ela. Fala assim pra ela, fala! Prometo. O resto do frango, o Leleco também do Comercial Martins. Olha o Lourinho por aqui, Lourinho Marley, Barbeirinho VIP, o Marinal da CB, os patrocinadores do Felipe Pressão. Já no segundo! Serás o nosso casamento. Quanto eu vou me dedicar? E aí, Leleco? Radialista da Juventude FM. É a voz que marca na região. Tudo ao vivo aqui no Paredão Crocodilo. Juninho Mixi. O homem é bom. Maestro, maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. Bora curtir, bora beber. Tá começando o domingo. Aqui no Feste Verão. Vem o sol, vem a lua. Olha pro céu. Vem as estrelas, brilham como. Eu te falei que tem bebê hoje. Vou gritar. O quê? Você que trouxe seu pendrive no seu automotivo daqui a pouquinho. Aí tu já pega o CD, já reúne a galera e vai tomar as melhores desse verão. Bora pro giro, galera! Maestro DJ Valdo. Paredão Crocodilo. Até ontem, só queria beijar na boca. Era aqui da Vila do Louca, Vila Louca. Aquela bebedeira, Val. Bebedeiras. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Aceitar pela externa, pode chegar junto. Já já tem um show. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Professor Max, o patrão do dia. Professor Max. Ele tá bonito hoje, não sei porquê. É, tem alguém do Paysandu? Quem é do Paysandu aí? Me falaram que aqui o Augusto Corrêa na região tem só Paysandu, é verdade isso? Gente? Quem é do Paysandu aí? Quem é do Paysandu? Tem alguém do Remo aí? Quem é do Remo aí? Do Remo, do Remo. É, me falaram errado, realmente. Me enganaram. Daqui a pouquinho no show do Valber, a gente vai ver. Fala pra ela, Valber, logo, agarra ela isso. E a minha... Agarra mais ela aí. Onda da noite pro dia. O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves. Bora na curtição! Marcinho promove! Pra mim, um dos melhores da região. Você falou que as verdadeiras amizades o tempo levou. E eu não acreditei. Não tem valor. Ah, o Feste Verão e a Turei. Você que não veio que vai chutar o CD. Pra tu perder uma domingueira. Tá entupindo de ponta a ponta. Gente bonita. Não tem amizade com o homem solteiro. Não pode, não. Não pode destruir. mais uma. Vamos começando na curtição. Leleco, Leleco. Leleco. Leleco. Leleco do Comercial Martins aqui. Cadê ele? Cadê o Leleco? Na sala, no chão me deito. E acabei. Evaldo e Caleb do Açougue. Querendo essa música também dá certo. Brincar comigo. Fala aí, mulher, para. Rindo da minha cara, me fazendo de ó. Você que veio beber, vai! Não vou. Não, não, não, não. Não vou aceitar suas insinuações. Para então, crocodilo! Bora, Juninho! Vamos lá, Valdo! Bora, meu irmão! Tudo mudou. Pra começar um pacote meu, um teu. Parece um do trocado. A gente amanhecer aqui no mundinho, meu irmão. Porque eu mereço. Agora a gente detalha a festa hoje, vai até meia-noite, viu, aqui? De amanhã. Ninguém vai embora hoje, viu? Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que sei. Ainda tem mais três atrações hoje, tô sabendo. Porque eu mereço. Era isso o quê, mulher? Fala pra mim, fala pra mim. Amar e ser feliz. Grita, minha vida, agora! Vão, né? Ó, o Juninho tá amanhecido e já falou: Valdo, hoje você é moleque doido. O Guete não tem ré, mano, é verdade. Bora pra cima! De chances, não aproveitou. E caí sozinho e plano. Toma, toma, toma! Cansei, baby, eu mudei. Me priorizei só uma bolada vez. Vai! Cansei, baby, eu mudei. Me priorizei só uma bolada vez. Toma na pressão, toma de lado. Toma na pressão. Toma. Começou! Férias de verão é rave no baile do Doze. É o Férias de Verão! Tô louco hoje, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulgo, passa lá no nosso rabo, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Bora de pressão um pouquinho pra galera, tá chegando de mansinha. Tô louca de lanta. E o que, minha filha? Que minha bunda balança, tô louca de lanta. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece? Morre Vegas. Morre Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Esse verão vai ter muito Vegas, meu irmão. Vegas. É verdade. Morre em Vegas. Me arrasta no morro. Bora, meu, para não, crocodilo. Tô louca de lanta. Chama. E o que, minha filha? Que minha bunda balança, tô louca de lanta. Chama assim, ó, que minha bunda balança. O que acontece em Vegas? O quê? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Fala, tô louca de lanta. Chama, que minha bunda balança, tô louca de lanta. Edson Montana na pista negra. Explode o bagulho. Paredão croco, tá reduzido, Valdo, viu? Só na qualidade. Olha o rabetão! Eu! Tô com saudade de ti, deixa louco! E agora? Vai chamar de safada, escalado, nós dois suados, é puxando. Aquele tapinha na raba, minha filha, vai, vai! Tô com saudade de ti, deixa louco, vai chamar de safada. E aqui do lado direito? E aí, careca, bora beber, meu patrão! Essa tá com medo. Amigo Valci pro Monte, já bebendo todas. Um abraço do maestro Valci. Esse DJ que tá tocando na moral. E no final do... Aquece tudo, festa de verão. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho. Toma nos peitos. Dente quente, toma banho de leite. Dente quente, toma banho de leite. Água, toma banho de leite. Valdo Alves. Eita, verãozão, verãozão. Dente quente, toma banho. Água. Dente de vara. Aquece tudo. Só no paredão. Seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Quem tá solteiro hoje aí? Tem alguém solteiro aqui hoje? Tem quem tá solteiro aí de verdade? Batom de cereja. Tá todo mundo casado, graças a Deus. Agora quem é sincero que nunca traiu, dá um grito pra mim, vai. Olha, não traiu a música da mulher sincera, ó. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu. Toma, toma, toma. Se toma aqui, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, maquinha gostosa, xereca a puta, ela já manda pau. Presta atenção pra piranha safada. Naquele pique, não salva vivendo. Mano, na boca, eu já tocando. Oita, arrebenta, batida pra dentro. Caralho, ela... E aí, professor Priote? Pare de um granfura, a galera aqui realmente. O professor veio pra endoidar ontem. Namorou comigo, me traiu com toma, amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. Feche verão, joga pra cima e salita. Vai no aquecimento, vai no aquecimento. Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Aquecendo o seu verão. Ature aí, festa, bora Basílio pro mundo. Só pitbull de raça, os faixa tá presente. A tropa na pra frente, e pra nós é vontade. Então vamos avante. Daqui a pouquinho, Fernandes Melo, a gente vai atravessar essa fronteira. O aniversário do Alfredo Projeto, segunda parte 1. Ontem teve Jales, hoje tem Valdo Alves. E o bagulho vai doidar! Lá vai fogo! Vai. É o Ferdinando e a Turei! Fazendo o maestro do Vanguard aqui no Paredão Crocodilo. Vanguard, maestro DJ Valdo Alves. Só pra aquecer tudo, professor Maxi. Amigo Regi também, do Frango. E amanhã inicio. Os dois estão aqui, a fim de doidado. Valdo Alves. Valdo Alves, tá, meu bem? Os melhores sites daqui a pouquinho. O nosso CD aqui de hoje do Fest Verão vai estar disponível nas melhores plataformas virtuais. Bora dar moral pra quem dá moral pra gente, né, gente? Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. É todo mundo junto! Te puxa pro Fest Verão! E o maestro já tocando! Aquecendo! Aquece tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! Vai na pressão! Vai na pressão! Bora aquecer! Vamos esquentar essa festa, DJ! Vamos... O empresário do Domingues aqui do meu lado, bruxa! Vamos esquentar essa festa! Bora esquentando! Vamos esquentar! Não, palma, Domingues, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim! Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã, eu quero saber quem tem um esquema preferido de verdade. Roda a cidade inteira, fica comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Aquece do... Eu sou seu... E aí, careca, aqui do meu lado ele tá tomando do... Não te pensa, baladas, amiga, fica comigo. Por quê? Eu sou seu esquema preferido. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Para não, crocodilo. Fala pra ela desse jeito. O Caleb do Açougue também. O amigo Valci da Frimô. Eles estão curtindo o Valdo. Não fecha verão. O amigo Edson Viagens. Olha, gente, não fique de toca. Reserve sua viagem com a sua família no verão. Tranquilidade. É com meu parceiro Edson. Pra começar, família. Espirro lança. Vem pra fim de cantar. Espirro lança. Chorar. O Lelego junto com Felipe Brasil. E aí, Felipe, só na manhã do aranha. Vou pegar aquele bronze aqui. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Faz a pose, minha filha. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Os primos também, o Jair e aqui do meu lado. E aí, Jamile? Lá no Bacanga. Jamile do Bacanga, é isso, né? Então se me para e vem fazendo assim. Faz a pose, vai, vai. Olha o peixe. É um paredão crocodilo, é isso. Juninho Mix e o maestro detonando. Pega a visão. Pega, pega a visão. Pega, pega a visão. Pega, pega. E ela tá. Movimenta tudo, minha filha, movimenta. Sal, sal, sal, sal, sal e colora. Fogo no paquinho, quando ela virou pro queridão. Quem pegou a fuga pro fest verão hoje? É fuga, é fuga, é fuga. Eu sei que tem gente que veio de fuga. Tá curtindo só de boa por ali, Valmir. É fuga! É fuga na dona de casa, do lacada tudo. Quero cacoada. Tãozinho pressão, oh, em companhia. O Ederson tá aí. O Betinho Show tá na área. O Betinho Vego aqui do meu lado. Um abraço do Valdo pra você, Betinho. Maestro DJ Valdo Alves. Bora, Felipe, na contagem. Um, dois, três. Lá vai fogo. Bora começar. Né? A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. E a perereca, a perereca, a perereca. E na pressão do batido. Quem ficou solteiro no verão tá cantando muito essa música aqui, ó. É a música de quem ficou solteiro no verão. Toda a família Bob Marley aqui com a gente. Se tu não aguenta viver solteiro. A música de quem tá solteiro no verão, né? Quando não sabe. A história foi assim, ó. Deixou na quarta, não foi? Me largou na quarta, comecei na quinta. Pra não dar tempo disso. Sofre não, como sofre no verão, hein? Os amigos que chamam as amigas. Passou um videozinho pra... E foi só o que, o que, o que? Aí foi só um stories, um storyzinho. Marido ligado e até a parede. Do CyberNA, que pressão, Aturi aí! Tá o nosso fest de verão e o Valdo já por aqui aquecendo demais! Na pressão, não bate não, não bate não, não bate não! Tudo no esquema, no esquema, no esquema! Convidar a galera que daqui a pouquinho a gente vai invadir aí. Mais uma vez, Fernandes Belo, daqui a pouquinho tem Valdo Alves lá. O sol tá na pressão e a gente vai metendo ficha. Oh baby, me apegue. Aqui vontade de tocar no celular na parede. Juninho Mix, o paredão grogo tá furioso hoje. Junto com o Valdo. Bora, professor Max, nesse jeito, ó. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. O amigo Ivaldo também, lá de Terra Alta, juntinho com Jota Correia. O homem atravessou, ele é lá no nosso Nordeste paraense. Esse com certeza já curtiu muito o Treme Tudo agora. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Corre no bar, pega logo o teu pagode de gelada que o bagulho tá frenético, meu irmão. Minha paz, é muito tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo no bumbum. Sabe por quê? Eu sozinho. E boto minha vida em perigo. O amigo Gessé do Salão, o maior fã do Valdo. Eu sou fã desse cara, meu irmão. Fica nós, Gessé. Ele tá frente a frente ao lado do Val. Bem metrado. Paraná. Ele me ama, ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Comigo, meu mano. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, filho. E hoje é sexta-feira. Pega o carro, te abre. Toma, toma, toma. Segura-feira. Amigo Vito também. É o Vito. Chego de pé na pá. Anaíma, Wesley e as duas, é isso? Ninguém me conhece, pego tuas presencinhas e saio se me paga na saída. Ganhei um Motorola. Eu vou tocar em Atorigo, o cara vai levando logo o celular. Elas compram o uísque pra poder ajudar o pai. Passa lá, mata vaca. Tô tudo rico. Dega, lembrei de um cabaré onde o dono é meu camarada. Toquei duas putas pelas presenças que tava na bala. Aê, é. O Pedro tá civil. Aqui com o Marcelo Promonte. Muito obrigado, Pedro. É. Faz o seguinte, Pedro, pega tua cerveja logo pra tomar uma só de neve. Mano, representa, mano. Nesse momento as piranhas estão dormindo aqui no motel onde eu não vou. Pra começar a polícia. Um verde verão, durei! Pulou, vou preso. Pulou, vou preso. Fudeu, como é que eu saio dessa? Ah, lembrei, trouxe meu paraquedas. Aí só fui. Eu pensei que era pra levar mesmo, viu, bicho? Aquecendo tudo, mas tu chegou no verde verão. Maestro DJ Valdo Alves, há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Por aí, festa! Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Muita pressão, bora relaxar um pouquinho. Vamos lá. Domingão, sol, alegria, cerveja gelada, festa de verão, atura aí. Vamos lá. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Pipoca no paredão, crocodilo no momento. Vem, manda logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. Tudo que a gente já fez, eu tô com. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Alô, garçom, dois pacotes de cerveja aqui pro careca do lado que ele tá com muita sede. Inclusive, ele não tomou água o dia todo só pra tomar cerveja, né? Bora, Felipe Ereção, Marinaldo, do Lerego, o Regis também, a sua gatilha, Maiane, sim! Teu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz isso. Olha, Felipe Ereção, prega ela pra dançar, vai. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. O que, vai? Tô querendo te amar. Olha, garçom, mais um pacote aqui do lado esquerdo. O amigo Leleco tá com muita sede, meu irmão. Tudo que a gente já fez. Inclusive, ele tá reclamando que a latinha tá furada, viu? Tô querendo te beijar. A minha golada é graúda por ali, meu irmão. Tudo que a gente já fez. Quero sentir seu corpo no meio. Vamos largar ela, puxa ela pra dançar. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Hora de dar um cheiro no cangote da morena que tá do teu lado. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O Marcelinho da trilha, para Salomão, bora beber, Salomão. O cara nem sonha que ela vem me ver. Obrigado, empresária Paula. Me trazer. Da Valesca Fama. Valesca Farma, na verdade. A raiva e o estresse comigo é livre. Imagina você! Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Abraça ela, bora dançar, bora beber. Imagina. Você que não dança, pode tomar aquela gelada que agora desce, imagina! A marquinha que eu deixei no teu cangote. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai no passinho com ela, vai. Dança assim pra mim, chamega o povo. Vamos juntos. Um pacote pro Regis do Frango, garçom. Vizinho vai cobrar. Família Prejuízo tá na área, obrigado família Prejuízo. Joga no passinho, vamos juntos, chamega. Juninho Mix está atrás de dois parceiros, igual o P Saudade, né? Ah, moleque bom! Nosso som é mocinho, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. O Paulinho de Augusto Correia! E aí, Paulinho? Obrigado por ter vindo, sabe que é nóis? Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Isso é isso! Nossa amiga Rosinete também, do abastecimento de água de Atura aí. Obrigado você, mulher! Se você trouxe ela pra dar forra, pode chamar ela pra dançar essa música aí. E com certeza ela vai amar você mais ainda. Canta pra ela, vai. Por onde tu andas que não vem mais me ver? Que domingo é esse, hein? Bora, Buxim! Bora dançar! No mesmo lugar, espero por você. A gente vai pegando aquele bronze aqui, Valber, viu? Só na manhã, laranja. É, eu te acompanho onde quer que vá. Se bate aquela saudade. Se bata a saudade, vem me procurar. Fala pra ela logo. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Chama ela. Vou me chamar de papaizinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Me chama de papaizinho quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais me ver? Domingão forrozão desse tocando no centro, meu irmão. No mesmo lugar espero por você. Pra tocar nos paredões em todo o estado do Pará, viu, Juninho? Aquele CD bacana pra galera curtir demais. Eu te acompanho onde quer que vá. Sem modéstia, aumenta o som e prepara o equipinho que vem aí. Quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o que vende sem ficar contra a pessoa. Bora de mão! Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Bora careca! A gente vai tomando uma de leve só na mãe do aranha, viu, bicho? Você tá batendo muito mais que o braço. Não pare não, crocodilo, tocando pra nós. Enquanto o sol do mar não toca, pegasse seu batom de cereja. E o beijo. Eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Chama no piseiro. Vai no piseiro. sem ninguém. Para descascar umas dessas aqui, meu irmão. O coração no sufoco de amor quase louco. Espero e ela não vem. E toda noite é assim. O meu parceiro Edson viaja, obrigado, Edson. Ela nem lembra de mim. A gente curtiu o forrozão Robin na mãe do Aranha, meu irmão. Eu sozinho nesta casa, solidão minha. Professor Max, ele é vencedor. Ele tá do meu lado representando. Meu coração é cigano. Agora eu vou tomar uma com essa sequência aqui, bicho. Mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o toco, bate a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano. Dia 25, o Marquino vai fazer a maior promoção de todos os tempos. A Prime Conveniência. Cerveja quase de graça, tô sabendo já. O pau da barraca e deixa o coração de lado. Prime Conveniência nesse dia, três latão, descolo, duplo malte, 3 por R$10. Meu irmão, pelo amor de Deus. Circuito sai doidão. Assim que o saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou. O amigo Evaldo Marcelinho da Trilha. Ela sente. Um abraço do Valdão. Ela quer voltar. E por meu parceiro Lucas, fala meu DJ. Ela chorou. O Sola também. De que o Cajunal, DJ Joãozinho da Veneno. Obrigado vocês aqui com o Valdo, viu, gente? Ela chorou. Valeu! Ela chorou de amor. Do que? De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela vai ficar até meia-noite por aqui. O Marinaldo Regis e a sua gatinha Maiane Silva de Aturiaí. Ele que vai curtir o CD desse jeito. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer, de morrer. Aproveita pra dançar com ela um pouquinho. Dois minutos e segundos. Já já tem cacetada, viu? Sente seu carinho. Pra quem não conhece a sequência da cacetada, quem veio de moto, prepara o capacete aí que vem pedrada já já. Mas parece que os segundos. O Gessé Barbeiro de Ouro. Te... Rodrigo Santos do Lava Já. Nunca vai passar. Bonita camisa, Gessé, sabe o que é nóis? Hoje eu quero com você viver esse momento. Eu não consigo lhe tirar do meu peso. Juninho no show. Tu não puxa ela pra dançar. Pra você. O quê? Eu quero que saiba. Eu quero que saiba. Tô no incrível Gaia Sound. Esperando. Aqui na brutalidade. Daqui a pouquinho o Fernando Ismael. O som toca DJ Ricardo com DJ Maluquinho e Carlos Pressão. Eu quero que saia. A gente volta por lá. Hoje é aniversário do Alfredo Projeto. O incrível Gaia Sound. Esperando por você. Aqui na brutalidade. DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Curuçá. O maestro do Vanguard do Ferdinand. Treme tudo. Vanguard. Sobrevoou, o pop é show. Paredão crocodilo é show mesmo. Ele te faz sentir muita pressão. É muito pop na cabeça e no coração. Já do salário ainda, pô. Jaderson e Josimar, maestro de. O cabelo! Apolo, é tutão esse. É cabelo pescados, né? Família merece. De Augusto Corrêa, muito obrigado, cabelo. Salve aí, nós. Jaderson e Josimar. Leleco Regis, o Marinaldo. Eles. Patrocinadores do Felipe Pressão. Felipe Pressão hoje tá bem na foto. A família merece tudo. Agora vem! Agora vem dançar no pop sul. Com a Guedes Amazônia, agora vem dançar no Pop Sul. O quê? Com a Guedes Amazônia, agora vem dançar, vem, vem. Pop Sul. Com a Guedes Amazônia, agora vem dançar no Pop Sul. Com a Guedes Amazônia. Festa Verão, um prazer imenso estar com vocês pela primeira vez aqui em Aturiaí. Esse evento já era pra ter acontecido, mas É tudo no tempo de Deus. Eu quero agradecer vocês pela parceria, por baixar o CD do Valdo Alves e curtir muito na nossa região. E a gente vem hoje gravar um CD pra ficar marcado também no Fest de Verão pra vocês, tá bom?